nos meus olhos, verá o que tenho no coração. É o brilho do amor que no meu peito se tatuou. É o mais puro sentimento e no pensamento o teu corpo no meu. Nos meus sonhos eu vejo o amor, você e eu. Essa chama que queima te chama pra viver essa paixão. Você é meu paraíso, é tudo que preciso, não me digas não. Quero ser o teu desejo, me dá teu doce beijo que eu tenho, sou teu. E então nós seremos o amor, você e eu. Me deixa mergulhar bem fundo na tua emoção. Eu vou desvendar os mistérios do teu coração. Te chama pra viver essa paixão. Você é meu paraíso.